Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde na Band News FM. Hoje nós vamos falar sobre a glândula hipófise, atendendo a muitas mensagens que nós recebemos. E para poder resolver essas dúvidas dos nossos ouvintes, nós vamos conversar mais uma vez com o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, doutor Hamilton Junqueira, que é endocrinologista e metabologista. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado a você, Edmar. Doutor, vamos começar explicando o que, que é mesmo a hipófise. Hipófise é uma glândula endócrina, né? Ela também é conhecida com o nome de pituitária, é um nome mais antigo. É uma glândula localizada na base do cérebro, ou seja, um pouquinho abaixo do cérebro, numa região cercada por ossos, que a gente chama de célula túrcica. É uma glândula que ela tem uma importância muito grande no nosso corpo, porque é uma glândula responsável por controlar a maioria das outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a hipófise, ela consegue controlar a tireoide, ela consegue controlar os ovários, ela consegue controlar os testículos, ela consegue controlar as adrenais, ela é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento ósseo das pessoas. Ela também pode ser responsável pela secreção do leite da mulher quando está amamentando. E quando isso não funciona bem, uma série de patologias podem ocorrer no nosso corpo. A partir disso, doutor, o que pode acontecer se não estiver funcionando bem? A maioria das nossas perguntas dos ouvintes tem relação com a obesidade ou até mesmo ao fato de perder muito peso. Qual é a relação? Tem uma relação, sim. Não é a principal alteração quando se tem alguma patologia da hipófise, mas é uma situação que ocorre, sim, somente o ganho de peso, né? Por exemplo, uma criança que tem uma doença, por exemplo, chamada pan-hipopituitarismo, o que é esse nome grande significa? Pan significa global, hipo, baixo, baixa produção. Pituitarismo, um funcionamento, um pan-mal funcionamento, um global mal funcionamento da hipófise. Essa criança, ela não desenvolve a puberdade, ela vai ter um risco de desenvolver hipotireoidismo e ela vai começar, um dos sintomas iniciais seria o ganho de peso. Né? Ela começa a ganhar peso porque não tem os hormônios, por exemplo, no caso dos homens, a testosterona, não consegue produzir testosterona e também não consegue produzir o hormônio tireoidiano. Então, ela vai desenvolver um ganho de peso. Não é a principal alteração, a mais perigosa alteração, né? Mas é uma alteração marcante que tem que fazer com que o médico pense numa alteração da hipófise com uma criança que não está crescendo, não está se desenvolvendo a puberdade e, consequentemente, também ela vem engordando de uma forma sem um motivo aparente, né? A mais perigosa relação da hipófise com essa questão dos hormônios no corpo são os nódulos que aparecem, que assustam tanto, o que é? Alterações que levam a disfunções crônicas, ou seja, que são disfunções que vão acontecendo ao longo da vida, mas existem alterações que levam a disfunções agudas, que a gente considera como uma emergência médica, né? Uma urgência endocrinológica, como é o caso da insuficiência adrenal. A insuficiência adrenal, as adrenais são responsáveis de produzir o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, né? É um hormônio que faz com que a gente tenha condições endocrinológicas e metabólicas para enfrentar qualquer tipo de estresse orgânico, como uma infecção, uma cirurgia, uma doença, um atropelamento, um acidente automobilístico, enfim, esses hormônios têm que subir. Se a hipófise não está funcionando adequadamente, ela não consegue fazer com que as adrenais produzam o cortisol. Esse paciente, na eventualidade de ter qualquer tipo de alteração desse sentido, uma infecção, uma pneumonia, né, até uma gripe muito forte, esse paciente pode piorar muito o seu quadro clínico e entrar num quadro de choque. Ele pode ter uma hipotensão, ele pode ter uma arritmia cardíaca e pode até morrer, né? Então, assim, é muito importante o conhecimento fisiológico da hipófise, né? Tem que ser sempre pensado pelos colegas para avaliar essas questões que trata de uma emergência médica, né? Em relação a nódulos de tireoide, não. A tireoide, os nódulos de tireoide não tem uma relação com a hipófise, é relação com mais um funcionamento da própria tireoide mesmo, né? A hipófise vai controlar a parte de secreção de hormônios da tireoide, que é os hormônios tireoidianos que controlam o metabolismo do corpo. Uns fazem engordar, outros fazem emagrecer, uns fazem ter frio, outros fazem ter calor, né? Uns fazem bater o coração mais rápido, bater o coração mais devagar. Então, esses hormônios são produzidos pela tireoide, mas quem controla a produção, ou seja, quem vai dizer se precisa mais hormônio, se precisa menos hormônio, é a hipófise ou a pituitária. E qual que é a relação com a diabetes? É um outro tipo de diabetes, né? Pois é, isso existe o famoso diabetes mellitus, né, do tipo 1 e do tipo 2, que são doenças que não têm uma associação com a hipófise. A hipófise produz um tipo de diabetes diferente, uma disfunção da hipófise, que é muito comum acontecer pós-trauma ou pós-cirurgia encefálica, né, pós um derrame extenso, pós um AVC extenso, pós um aneurisma, né, um acidente automobilístico, onde tem pancada na cabeça, é um tipo de diabetes que chama diabetes insípidos. Ele vai causar o quê? Ele não tem nada a ver com a glicose do paciente. A glicose do paciente não se altera. Esse diabetes insípidos significa urinar demais. O paciente começa a ter uma urina volumosa, pode chegar até 25 litros de urina por dia. Esse paciente desidrata muito rápido, esse paciente tem um aumento da frequência cardíaca, uma queda da pressão arterial e também é uma emergência endocrinológica, né? Tem que ser tratado como urgência, né? Mas não tem que tomar insulina, não tem que cortar açúcar, não é esse tipo de diabetes, não. É só o nome que é parecido. Pelo jeito, a gente ainda vai voltar muito nesse assunto, doutor. Queria te agradecer mais uma vez. Nós conversamos no Espaço Saúde com o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, doutor Hamilton Junqueira, que é endocrinologista e metabologista. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Edmar. É um tema realmente difícil, mas é um tema importante que a gente precisa fornecer sempre essas orientações, pelo menos mesmo que fossem básicas para a maioria da população, não é mesmo? É isso aí. Obrigada, doutor. Nada, obrigado a você.